talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você! Olá gente amiga, sejam bem-vindos! Chegando o Edgar de Souza para mais um Central da Biografia. Quanta honra falar com você, viu gente? Central da Biografia, sempre destacando um grande nome da nossa música popular brasileira. Mas antes da gente anunciar quem será o homenageado de hoje, a gente cumprimenta você na tua casa, no seu trabalho, no campo ou na cidade. Bem, amigos, o Central da Biografia hoje vai lá para os anos 60 e destaca esta super atração, Renato e seus Blue Caps. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. Se tu, meu bem, soubesses quanto eu te amo, e nos meus sonhos quanto eu te chamo, não deixarias que eu ficasse sozinho aqui. Aqui onde tudo é triste, tudo é solidão, onde nada existe, só recordação dos bons momentos que eu vivi perto de ti. Tanto assim, tu virias correndo pra mim, pra mim. Se tu, meu bem, soubesses quanto eu te amo, e nos meus sonhos quanto eu te chamo, não deixarias que eu ficasse sozinho aqui. Aqui onde tudo é triste, tudo é solidão, onde nada existe, só recordação dos bons momentos que eu vivi perto de ti. Ah, se tu compreendesses, meu bem, que amo como meu mais ninguém vai te dar. Tanto assim, tu virias correndo pra mim, pra mim. Se tu, meu bem, soubesses quanto eu te amo, e nos meus sonhos quanto eu te chamo, não deixarias que eu ficasse sozinho aqui. Aqui onde tudo é triste, tudo é solidão, onde nada existe, só recordação dos bons momentos que eu vivi perto de ti. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você está ouvindo Central da Biografia. Olhos vermelhos de chorar, não sabia o que fazer para ele não perceber que amanheci chorando por você. Sonhei que era só meu o seu amor, que os seus carinhos eram só pra mim. De repente me acordei, era um sonho, fui perceber que amanheci chorando por você. sabia o que fazer para ele não perceber que amanheci chorando por você. Sonhei que era só meu o seu amor, que os seus carinhos eram só pra mim. De repente me acordei, é um sonho, fui perceber que amanheci chorando por você. Você está ouvindo Central da Biografia. Se uma garota me olha, eu nunca brinco em serviço. Mesmo se está acompanhada, não tenho nada com isso. Se vamos juntos pescar e o mar levou seu caniço, eu pesco mais que você, não tenho nada com isso. Se namoro uma garota, eu não quero compromisso. Se ela pensa em casar, não tenho nada com isso. No emprego e não me dão prévio aviso, trabalho menos que os outros, não tenho nada com isso. A história vai terminar, eu não dei nenhum aviso. Se vocês queriam mais, não tenho nada com isso. Você está ouvindo Central da Biografia. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. No Central da Biografia, Renato e seus Blue Caps, um grupo formado no início dos anos 60 pelos irmãos Renato, Edson e Paulo César, jovens moradores do bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. Com o nome de Bacaninhas do Rock da Piedade, o primeiro nome foi censurado e o radialista Jair de Taumaturgo sugeriu o nome definitivo, inspirado no conjunto norte-americano Gene Vincent and His Blue Caps. Tocaram no rádio e em programas de televisão, como Os Brotos Comandam, da TV Rio, apresentado por Carlos Imperial. Gravaram o primeiro compacto em 62 e se notabilizaram principalmente pelas versões que faziam de músicas americanas, como Menina Linda, versão de You Should Have Know Better, Até o Fim, versão You Won't See Me, ambas de John Lennon e também de Paul McCartney, e Escândalo, versão de Shane and Scal, In the Family, de Donald Cine Brown. Você está ouvindo Central da Biografia. Fazia o que eu queria, era mesmo uma sangria. você está ouvindo Central da Biografia. Vivo só. Eu serei feliz. Vivo só. Sempre fui só na vida, pois ninguém me quis. Vivo só. Não sei o que é amar, só sei o que é chorar. A solidão não sai do coração, não vai. Vivo só. Vivo só. Sofrer. Vivo só. Sempre foi triste, nunca soube o que é viver. Vivo só. E assim vou esperar um dia o amor chegar, pra que eu possa amar e nunca mais chorar. Vivo só. Vivo só. Vivo só. Central da Biografia. Dizem que a Tereza está me enganando. Será mentira ou será verdade? Que por meus amigos anda me trocando. Acontecendo. Estamos destacando Renato e seus Blue Cats. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Estamos destacando Renato e seus Blue Caps. Já em 63, Edson saiu do grupo e iniciou carreira solo com o nome Ed Wilson e foi substituído por Erasmo Carlos, que teve uma participação, digamos, breve no grupo Central. Da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Darling, sei da sua história, a mesma história, antiga e repetida. Oh, darling, tem sido ruim, eu sei. Sempre passando dias iguais. A sua noite acabou. Mais um amor. Passado, passado. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Hoje estou sozinho, como eu quero. Você foi embora e me celebrar o hoje amanheci pensando no amor que estou lhe negando. E então compreendi que você é o que eu sempre quis. Você já sofreu sozinha e a culpa foi só minha. Mas agora eu juro, vou fazer você feliz. E então não vai recordar jamais que sofreu por mim, porque eu não lhe quis. Vou fazer você bem feliz. Hoje amanheci pensando no amor que estou lhe negando. E então compreendi que você é o que eu sempre quis. Você já sofreu sozinha e a culpa foi só minha. Mas agora eu juro, vou fazer você feliz. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. De volta à Central da Biografia, Renato e seus Blue Caps tornaram-se um sucesso, se apresentando no programa Jovem Guarda, em shows, festas e bailes. Renato teve composições gravadas por outros artistas, como Roberto Carlos e Leno e Lilian. O grupo era formado por Renato Barros, voz, Erasmo Carlos, substituto de Edson Barros, voz, Carlinhos, guitarra, e Tony, e mais tarde Gelson, bateria, e Paulo César Barros, baixo, e Cid, no saxofone. Renato e seus Blue Caps é a banda mais antiga do Brasil. Ó, até hoje se apresentam em shows no Brasil. Vamos ouvir um pouco mais Renato e seus Blue Caps. Você está ouvindo Central da Biografia. Você lhe magoei, até lhe fiz chorar. Uma ilusão eu vi morrer tão triste em seu olhar, com seu olhar. assim, tão longe assim, longe assim. Outro dia vai passar, tudo para lhe esquecer. Inutilmente serei tão triste, ninguém jamais eu hei de amar. Perdi você, não sei porquê. Perdi você, não sei porquê. Você está ouvindo, Central da Biografia. Meus amigos, de volta, Renato e seus Blue Caps. Pelo conjunto, Renato e seus Blue Caps passaram Erasmo Carlos, Ed Wilson, Michael Sullivan e foi o primeiro conjunto a acompanhar Roberto Carlos em disco. Nos primeiros shows realizados pela banda, Renato chamava ao palco alguém da plateia que conseguisse cantar uma música do repertório e ganhava um compacto ou um long play. Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Lembrando também, mais uma curiosidade de Renato e seus Blue Caps, Renato Barros namorou a cantora Lilian, da dupla Lino e Lilian. Isto aconteceu lá atrás, em 1962. São tantas atrações da Jovem Guarda de Renato e seus Blue Caps. Meus amigos e amigas do rádio, com essas e outras, chegamos ao final do Central da Biografia de hoje. Hoje foi com Renato e seus Blue Caps. Espero que você tenha gostado. Eu gostei pra caramba, viu, gente? Ó, um grande beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo Central da Biografia, se Deus quiser. Você está ouvindo? Central da Biografia. Primeiro amor, demorei, mas encontrei o meu primeiro amor. tudo agora é tão lindo, eu vivo a cantar. É tão lindo, eu vivo a cantar. O meu primeiro amor. Você ouviu? Central da Biografia.